vontade para conseguir algo, quebra sua cara. Você pensar um pouco, usar inteligência rica sempre foi alternativa. Basta ser você mesmo para subir na vida, não é preciso roubar a vida. Temos que enfrentar, seja do jeito que for, seja o que Deus quiser. Põe a cabeça lá em cima, estica o peito pra frente. Olhe bem para o espelho, reflete um cara inteligente. Não do jeito que pensar, simplesmente ha, simplesmente ha. Um ser diferente, somos todos iguais. O que muda é só a mente, muitos pensam para trás, outros pensam para a frente. Pra ser diferente, basta se tornar um bruto inteligente e superar os obstáculos que vêm à frente. Se drogar é burrice para ser inteligente. Bruta pá, se junta e joga ente. Um cheiro na carreira, um tormento. Se condenou mentalmente, ha, eu lamento. Ha, puro foi, de puro embalo, embalo puro foi. Ofereceu, aceitou, assim mesmo foi. Embalo, embalo, não parou, ficou viciado. Ficou de olho estalado e com o corpo chupado. Ha, alucinado, não fala nada com nada. Se tornou um fantoche assustado. Vivia na noia, já não tinha mais memória. Quebrou tua cara, primeira sua vida e não essa rotina. Trampava, trampava, esse é o dinheiro, ia tudo em farra. Ser malandro pra ter respeito na área. Mal sabe ele o mal que isto faz pra ele, pra mais tarde morrer como indigente. Quebra o tapa, quebra o tapa, quebra o tapa. Cê julga um bruta pá. Eu sou perigoso, eu sou outro som. Achava ninguém sempre queria mais. Pediu ajuda no inferno e o tormento foi demais. Queria ser o tal ou superior dos outros. Bruta cara, você ficou louco para ter uma mina. Era só cheirar uma farinha, não tinha coragem. Esta era alternativa. Arrumar treta em casa e fazer aquilo que não queria. Eu quero ser respeitado, assim é a minha e vida. Que bruta cara, ficou louco. Merece rajada no meio do coco, debaixo da tumba, que é o lugar de louco. Viver pra quê? Pra ser diferente, aí está tudo bem. Mas ficar se acabando, ela mata você. Não precisa disso tudo, seja mais você.